need to waste our time. Get together, you never know what we'll find. Cause acid house is clean and it's simple. Pump up the bass and raise up the treble. Center the ground on the floor in the middle. Rubber the stuff I just pop to the tickle. Plain and simple, acid is bold. This style of music I've seen before long. I know what I said will turn out to be wrong. Before as the feeling will always be strong. Don't come for a second best, baby. Put your love into weekend round. Uptown, downtown, all round the town. All the girls, them know they wanna look a man now. In London, they want a bad boy now. In Canada, they want a bad boy now. In New York, they want a bad boy now. In Chi-Town, they want a bad boy now. In Jamaica, you know they want a bad boy now. Hear this. Now in LA, they want a big man now. Washington, you know they want a big man now. Detroit, they want a big man now. I'll say it again, pain. Will you return? I'll say it again, pain. Will you return? I'll say it again, pain. Will you return? Always On My Mind, ainda Kid Vicious, assim, versos, eu diria, né? Versos de Depeche Mode, né? Na verdade, é um remix do Strange Love, mas tá anunciado aqui como Kid Vicious versus Depeche Mode, Strange Love. Ainda Maximilian, Fatboy, Magic Marmalade, Do It Now, Madonna, Express Yourself. E começamos o programa de hoje com Black Box, Strike It Up. Não sai daí, tem muito mais coisa boa pra rolar. Você está ouvindo Flash House. Quando a gente gosta de uma música... It's a rainy day, yeah, the sun will shine. It's a rainy day. Mas ela não cabe na programação normal. Então, a gente mexe nela. E surge mais uma versão exclusiva. It's a rainy day. Desesperadamente do óbvio. RioSulRádio.com. Rio Sul Rádio. 18 horas e 40 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que você aprende faz mais ainda. É por isso que com a cultura inglesa você fica fluente além do inglês. Você se destaca no mercado de trabalho e ainda se prepara para o mundo, porque a cultura tem turmas para adultos, muita conversação, além de ser um dos maiores aprovadores em exames internacionais. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24 34010292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. Olha que versão bacana de Just Another Day do John Secada.

Rio Sul Rádio. Flash. I wanna be where no one will see me. You got